Adiós. Carlos Lira cumplió 90 años de vida con una carrera que deja una huella imborrable en la música brasilera. Compositor, cantante y guitarrista, testigo de la efervescencia del bossa nova y amigo personal de Tom Jobim, arrancó desde los años 60 con este nuevo movimiento. Todos los temas de este trabajo son cariño que los músicos tienen por Carlos Lira. Muchos artistas encontraron en el trabajo de Lira una fuente de inspiración. Y bueno, van Gilberto Gil, Joyce Moreno, Iván Lins, Edu Lobo, Wanda Sá, Fernanda Abreu, Mónica Salmazo, Lulu Santos, Marcos Valli, Paula Morelenbaum, Roberto Menescal, Caetano, Leila Piñeiro, Martinalia y Dijavan. Este hizo la versión más linda de todas del trabajo Afecto, Vosé y Eu, Tú y Yo. Podem me chamar e me pedir e me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor nem pedir, eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar e até sorrir e até chorar, e podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você que eu. We Steal Things es el tercer álbum de estudio de Jason Mraz, lanzado el 13 de mayo de 2008. Se posicionó en las listas de Billboard y fue relanzado con el nombre de Hey, We Dance, We Steal Things. Pero bueno, el hombre a veces hace música buena. A mí me parece que todo lo que hace es muy flojo. Pero esto se llama Butterfly y es del año 2008. Just imagining that I'm dancing with you. I'm your pole and all you're wearing is your shoes. You got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you. And you have your own engaging style, and you've got the knack to vivify, and you make my